chegar a você. Em qual estrela posso te chamar? Em que sonho você está? Anjo, talvez. Meus olhos sequem ao sol. Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você. Beijos de mel, pra que me deste o teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo. Te procurei e ao mundo inteiro gritei. Eu amo você. Olhos sequem ao sol. Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você. Beijos de mel, pra que me deste o teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo. Te procurei e ao mundo inteiro gritei. Amo você.